fofó. Todas menos uma que é tão sozinha que até dá dó. Vive só chorando no seu canto, sempre só. Quando era pequena engolia um chiclete, bota o mesmo ovo sem parar. E o galo lhe chama de ioiô, repete. Por isso é que ela chora pra cantar. Chora pra...